Orientação para a paz. Existe uma maneira visual da gente compreender as coisas, sem palavras, só visualizando. E quando nós falamos de desequilíbrio ou desarmonia, nós percebemos algo vibrando numa intensidade desconectada, sem um ritmo específico, confuso, turbulento. E quando falamos de equilíbrio, nós podemos perceber algo numa linha reta. Seja assim ou seja assim, é um equilíbrio constante. Eu digo isso porque o equilíbrio interno nosso, ele é fundamental para que a gente possa se sentir pleno, se sentir bem, se sentir harmonizado com o lugar onde a gente está, ou conosco, com o todo. E isso gera, entre outras coisas, saúde. Não apenas a saúde orgânica, a saúde emocional, a saúde mental, porque existem várias formas de manifestação de saúde, mas todas precisam desse equilíbrio e dessa harmonia. Eu digo isso porque, para que nós possamos ter paz, nós precisamos estar em paz. Nós precisamos estar em paz conosco. Nós desejamos que o externo seja harmonioso, mas muitas vezes somos nós que estamos vendo apenas a desarmonia do que está fora de nós. Porque é a forma como nós estamos nos conectando. É a forma como nós estamos percebendo o todo. Como não estamos bem, acabamos nos sintonizando com algo que também não está bem. Então, para que nós possamos, novamente, desenvolver a paz, nós precisamos estar em paz dentro de nós mesmos, conosco. Alguns pequenos atributos são necessários para isso. Um deles é o respeito. Não importa se eu concordo ou se eu não concordo, se eu gosto ou se eu não gosto. É necessário respeitar. Aceitar é um outro termo cada vez mais comum nos nossos dias. Porque muitas vezes nós dizemos que respeitamos, mas de uma forma também externa. Não aceitamos, não concordamos e manifestamos uma contrariedade que gera um negativismo. Os atos de não violência devem ser por nós alimentados. Não violência. Porque a violência também, ela se manifesta de diversas formas. Não é só a violência física que nós muitas vezes vemos. A violência verbal que nós também escutamos. Mas existem formas mais sutis que são formas de violência. E muito mais do que muitas vezes criar essa desarmonia para fora, ela já existe dentro. Então, são manifestações do que está acontecendo dentro de nós, que nós precisamos observar isso de uma forma mais harmonizada. Por todas as questões sociais e leis instituídas, muitas vezes nós não manifestamos o que nós estamos sentindo, as nossas contrariedades. Então parece que nós somos pacíficos. Mas e dentro de nós? Com o que, nós estamos nos sintonizando nesse todo? Com o que, nós estamos nos sintonizando? Quando alguém dirige uma ofensa para mim, eu posso não revidar pelas questões sociais ou pela não possibilidade, mas eu posso manifestar isso dentro de mim de uma forma também negativa, tanto quanto a ofensa que me foi dirigida. E aí o que acontece com isso? aparentemente eu pareço alguém bom, internamente desequilíbrio. E uma coisa vai puxando a outra. Desequilíbrio, desarmonia, e aí vão acontecendo coisas durante o meu dia a dia que vão demonstrando isso. Só que a gente acaba não percebendo. Na questão de paz, nós queremos a paz, mas não promovemos a paz da forma como nós queremos. Lá no segundo mandamento de Jesus, quando ele compilou os 10, em apenas 2, o segundo ele diz assim, para nós fazermos para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco. E nós, de uma forma errada, nós distorcemos isso, fazendo para o outro aquilo que ele está fazendo conosco, muitas vezes, achando que está certo. Então, se vem algo negativo, eu devolvo algo tanto quanto ou mais negativo do que venho. Que daí eu boto um pouco mais de força naquilo. Mas não é aquilo que ele falou. Porque quando ele nos disse isso, ele estava nos dando um caminho de libertação, de transformação, que nós podemos executar em nós. E numa das bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o que será que isso quer dizer, né? O que são os pacíficos? Quem são os pacíficos? Quem são os que promovem a paz? Por que serão chamados de filhos de Deus? É muito comum a gente ter uma interpretação nossa distorcida. Porque dentro do nosso dia de 24 horas, em grande parte delas nós não estamos fazendo talvez nada de bom nem de ruim. E pelo fato de ficarmos nessa situação dúbia, acabamos achando que somos pessoas boas. Mas o que nos torna bons é quando nós fazemos algo bom. É isso que bons não nos torna bons, né? Nos torna fazedores de algo bom, que ainda está longe de sermos bons. Mas por causa dessa distorção, nós temos uma visão errada nossa. Então, quando nós fazemos alguma coisa no sentido negativo, tipo um revide, uma reação, nós até justificamos aqui dentro. Não, mas foi só aquela vez ali, o resto do dia eu fui bom. Então, nós perpetuamos um estado de ser que está errado, porque nós não nos encaramos de frente, nós não conseguimos aplicar. Lá no, quando a gente era pequeno, a gente ouvia um ditado popular, que ainda existe, óbvio, que dizia que quando um não quer, dois não fazem, ou dois não brigam. E a gente está sempre metido em alguma confusão, em alguma discussão, em alguma disputa de razão. Porque nós queremos. Não é quando um não quer, os dois estão querendo a mesma coisa. Então, choques. A questão da paz, ela exige um esforço muito grande de cada um de nós de sermos diferentes do que nós somos. Porque nós estamos acostumados a reagir de uma determinada maneira. E acreditamos que isso está certo. Então nós temos que perceber e nos esforçarmos em cada situação para agir diferente. No começo, é só talvez fechar a boca para não aumentar. Mesmo que ali dentro ainda esteja acontecendo algo forte. Mas são processos, são etapas. Então, de repente, não aumentando uma discussão, um debate errado, mentalmente ressignificando, percebendo que o outro é o outro, aquilo que eu falei de aceitação e respeito, colocar essas virtudes à frente de um possível julgamento, para começar a modificar nós mesmos. E talvez aí a gente consiga então olhar para fora, para o mundo, e começar a ver um pouco de harmonia. Ou aumentar isso e começar a ver a grande harmonia que existe, de que tudo está acontecendo de uma forma correta e certa, que tudo tem um propósito. Mesmo nas piores situações, tudo obedece um propósito. Conseguir ver a presença divina em tudo, mesmo naquilo que eu considero que seja um erro, esteja errado, mas que aquilo vai promover uma transformação mais cedo ou mais tarde. Então, passa por uma mudança interna para poder fazer com que isso ganhe a dimensão que a gente espera.